daqui, às margens do teu rio, prosperarei. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Hits. maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Gospel Hits, o programa que abençoa a sua vida através da sua rádio. Obrigado pela sintonia e para você que está curtindo pela internet também o nosso muito obrigado. Deus te abençoe aí. Ouvimos o Ministério Koinonia, Tu És Soberano. Louvor Internacional com Jesus Cutry, Where You Are. E o Fernandinho, Teus Sonhos. Quero destacar aqui a audiência da Helena Quinteiro, que está nos ouvindo lá no Paraguai, na cidade de Hernandarias. Que bênção! Pela primeira vez recebendo uma participação do Paraguai. A paz do Senhor Jesus a você, Helena Quinteiro, que curtiu a nossa página no Facebook e deixou o seu recado. A paz do Senhor também para Aline Oliveira e a todos do seu Ministério de Dança na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Só lembrando, no final do programa tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Os maiores nomes do universo gospel, os grandes lançamentos que você ouve primeiro aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e mais uma vez convidando você a participar do nosso programa e deixando o seu recado lá em nosso mural através do nosso site. Anote aí mais uma vez, memorize e não esqueça, tá bom? www.redegospelhits.com.br. Em nosso portal tem muitos conteúdos bacanas, abençoados, para você ficar em sintonia com Deus 24 horas por dia. E eu gostaria também que você, que tem Facebook, vai lá, pesquisa na barrinha Rede Gospel Hits. Curta a nossa página, não é aquele sistema de adicionar, mas curtir. E fazendo isso, deixe lá o seu alô e eu vou atender com muito amor, com muito carinho. Nosso carinho especial ao Lima Júnior, em Muqui, no Espírito Santo. Alôzão abençoado aos nossos ouvintes na cidade de Mimoso do Sul, também no Espírito Santo. Quem curtiu o nosso Facebook foi a Vitória Mariana, em Votuporanga, São Paulo, onde fica o estúdio do Gospel Hits. Também a Maria José de Souza, em Caxias, no Maranhão. A Dani Rocha, que não mencionou aqui a sua localização. Que peninha. Queria tanto mandar um alô para Dani Rocha e para sua cidade, né? Ó, não esqueça, hein, Dani, de ir lá no Facebook e escrever lá o nome da sua cidade, do seu estado, ou quem sabe você mora também no exterior. Vamos de música, música linda. Aline Barros, Pra Sempre Te Adorarei. Esse louvor que está no CD de comemoração dos seus 20 anos de carreira. Essa mulher é abençoada demais. Ouça aí. Gospel Hits. Rei dos reis, aqui estou. Renda a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se

passos pro futuro, nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, prossigo para o alvo, firmado na promessa dessa aliança eterna. Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte. Com alegria escolho viver. Oh! Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte. Com alegria escolho viver. Canta! Nada pode quebrar nossa aliança de amor. Só as melhores. Thank you. você sendo impactado aqui com os melhores louvores do Gospel Hits, o programa que está no ar há 5 anos, levando a mensagem de Deus através da música. Ouvimos mais uma internacional, desta vez com Casting Crows, Already There. Antes, André Valadão, Nada Pode Quebrar, esse louvor que faz parte do álbum Aliança. E Thales Roberto, que passou por aqui cantando e abençoando, Casa do Pai. Beijão então abençoado no coração da Lia, nossa ouvinte em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Ao Jabel Silva em Cajuí, Minas Gerais. Para Lilian em Cuiabá, oferecendo para sua tia Lúcia. E para o Dantas e a Silvana lá em Santo André, São Paulo. É a galerinha abençoada curtindo Gospel Hits. Quer que eu mande um alô para você aqui, para sua família, para sua galera? Quer, né? Eu também quero. Então curta a nossa página lá no Facebook e deixe o seu recado lá. Não esqueça de mencionar a sua localização. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a revista Show Gospel, que sempre nos envia material informativo do universo gospel, deixando assim a nossa equipe por dentro dos principais fatos e dos principais lançamentos. Alôzão pra galera, então, da revista Show Gospel, o nosso muito obrigado. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. E agora vamos trazendo a última parte do Gospel Hits. Quem vai cantar pra gente agora é o Ministério Trazendo a Arca, Será Sempre Deus. Esse louvor é lindo e foi gravado em Orlando, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica. O título desta mensagem é Flua no Rio de Deus. O Pai Celestial vai falar contigo, meu irmão, minha irmã. Vamos ouvir então o Trazendo a Arca. Gospel Hits, com mais exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Oh, glória a Deus! Se a chuva vem, quando estou mal ou em mal, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, será sempre Deus e sempre me amarás. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Gospel Hits. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Vocês são parte dessa história, desses 20 anos. Deus abençoe vocês. E cantarei. teus céus agora. Vamos dar a honra a quem merece honra. De Aline Barros, Louvor ao Rei, esse também que faz parte do seu CD que comemora 20 anos de carreira. E para matar a saudade, esteve diante do trono Deus de Milagres. Que peninha, acabou. Mas todos os dias você pode ter contato com o Gospel Hits. Basta acessar o nosso site, onde há mensagens bíblicas, notícias, o Top 30 com os artistas que se destacam em nosso programa. Tem lá a nossa equipe, tem fotos, mural de recados e, inclusive, emissoras de rádio e web rádio que fazem parte da nossa rede. Vai lá e conheça esses parceiros que levam a mensagem do Criador até você. É muito importante conhecer, né, essas emissoras e essas web rádios, tá bom? www.redegospelhits.com.br. Nosso Facebook é Rede Gospel Hits. Nosso Twitter, Rede @gospelhits. E o nosso e-mail, ouvinte@redegospelhits.com.br. Ah, e tem outra forma para você participar aqui do nosso programa. Envie uma mensagem de texto, um torpedo, SMS aí do seu celular de qualquer operadora para o número 49877. Vou repetir, 49877. Sabe lá onde escreve a mensagem? Primeiramente você tem que colocar a palavra gospel. Depois você pode escrever o que quiser, mandar alô, pedir o seu louvor, tá bom? Todo mundo participando, né? Fica aguardando então. Agora, a mensagem de Deus, a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Flua no rio de Deus. Há uma nova dimensão de fé disponível para você. Nela, o Espírito Santo se moverá com poder através de seus lábios, edificando a sua vida e abençoando os que estiverem ao seu redor. Jesus Cristo profetizou que um rio de águas vivas fluiria do nosso interior. E esta profecia se cumpriu quando ele subiu aos céus, alguns dias após a sua ressurreição. O apóstolo Paulo declarou à multidão que o ouvia no cenáculo: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Ele estava se referindo à manifestação das línguas estranhas que tomou conta daquele lugar. Muito tempo atrás, o profeta Isaías já havia profetizado o derramamento daquela unção. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Isaías capítulo 28, verso 11. A promessa do derramamento do Espírito Santo havia se cumprido, tal qual o profeta Joel anunciara. Leia lá capítulo 2, verso 28. E todos os que creram ficaram cheios de poder. As evidências destas plenitudes foram as línguas estranhas que jorraram do interior dos crentes em louvor e adoração a Deus. Paulo reconheceu que esta linguagem espiritual tem uma função sobrenatural, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Se você já recebeu o dom de Deus, não despreze este presente glorioso. Se não recebeu, creia que a promessa é para todos. Atos capítulo 2, verso 39. E é para todos mesmo. Busque a intimidade com Deus e a edificação espiritual através deste dom sobrenatural, orando em todo o tempo, no Espírito, pois o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Entre nesta nova dimensão de fé e flua neste rio, pois este é o descanso e este é o refrigério. Isaías capítulo 28, verso 12. Que mensagem linda, edificadora. Obrigado, Deus, por ter falado conosco neste momento especial, através desta emissora, através desta rádio. Bom, o Gospel Hits fica por aqui. Voltamos no próximo programa, tá bom? Fique na paz do Rei Jesus. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.